Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Retroalimentação. Não! Começando mais uma retroalimentação, episódio 54 sobre viagens no tempo. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é Anderson Meira, vulgo Charles Barkley. Meu Deus. Então vai, é uma homenagem aqui. Eu sou Anderson Meira, vulgo Patrick Ewing. Vuldo. Vuldo é o cara do Soul Calibur, né? Eu sou Anderson Meira, vulgo Dennis Rodman. Pô, o Dennis Rodman comeu a Madonna, pô. E a Carmen Elétrica, né? Fala do cara. Carmen Elétrica. A Carmen Elétrica. Foi chocante. Foi... Nossa. A Carmen Elétrica, velho. Retroalimentação. Chegaram muitos e-mails aí sobre o episódio 54, muito bom. Fiquei muito feliz aí pelo feedback da galera. Oba. Animação total, né? Felicidade. Eba. Com a ressaca, cara. Yupi. Só dá trabalho pra nós ler, mas é e-mail só. É. Parem de mandar e-mail, hein? É, gente, ó, a nossa meta era 5. Dessa vez acho que veio um pouco mais do que 5, então seis. Para. É. Que isso, cara, não faça, não fale isso. A gente escolhe o maior e não lê. Tá bom? Vamos começar então o e-mail do Rafael Rodrigues Correia. Correia, parente do Zé. Tá certo. Ele diz o seguinte: bem, vocês perguntaram quanto tempo Tosco Chanchada tinha. Então vi aqui e é 87 horas, 7 minutos e 56 segundos contando com os Fast and Fuck. É muito tempo que eu desperdicei na vida, né? Não, desperdiçou mesmo, porque tá desatualizado, né? Saiu outro episódio já fudeu o esquema dele. E se você tá ouvindo também já saiu, então você errou. É verdade. Tá, mas o que dá pra fazer? 87... Quando é isso aí? É, o que que dá pra fazer com 87 horas? É, 87 horas é o quê? 5 dias? Não, 4 dias? Puta que pariu. Sei lá, 4 dias? Quase 4... É, eu não sei. Eu não sou bom. Gente, eu não sou bom de química. Eu não entendo essas coisas. Oh. É que é múltiplo de 24, né? É, eu não entendo essas coisas. Isso aí eu não entendo. Esses números eu não entendo. Uns 4 dias. O que que dá pra fazer em 4 dias? Vai, 4 dias sem dormir. O que que você faria, alemão? 4 dias sem dormir? Sem dormir? É. Eu ia comprar um remédio pra dormir. Tomaria um monte de álcool pra dormir. Oh, uma pessoa que fica 87 horas sem dormir, ela pode morrer, cara. Ou não? Ah, claro. Se liga, pé. Não. Eu acho que se ouvir direto 87 horas de Tosco Chanchado também, né, cara? Ou derreteu o cérebro, né, cara? Se não morrer ouvindo, merece morrer. Acabar. E ele acrescenta aqui dizendo o seguinte: não zoem o Pauta Livre News, coitados. São uns cabaços ridículos, mas ainda assim são engraçados. Abraço pra galera do Pauta Livre News. Que é um cabaço ridículo, é um cabaço com pelo, né? E ele diz também que no Rio Grande do Sul tem muito gaúcho macho. Claro, e ele se enquadra nesse hall aí. Não, mas é igual aquela piada de gaúcho, mano. Dá o cu, mas sem frescura, velho. Sem viadagem, velho. Peraí, ó. Mas claro, também tem viados. Inclusive no programa de vocês tem um gaúcho viado representando o homossexualismo rio-grandense. Quem é? Nossa. Quem é? É o Vinícius? Por que você falou que sou eu, porra? Ué, não sei. Sei lá, só velho. Só pode ser, acho que. Só pode ser. Seu cu. Ué, porque você. Ué, o único que dá o cu aqui, Vinícius. É. O único que tem o estereótipo de machão. Não, o apelido do cara é perna e eu que sou o machão, velho. Não, não. Meu pinto é mó pequeno. Eu sou um afortunado. Você gravou isso, né? Você gravou isso aí. Parece que eu vivo no Polo Norte toda vez. Eu tava na piscina. A água tava fria. É isso aí, Rafael Rodrigues. Não, mas pera, antes de mandar um tchau pro cara, pede pra ele entrar com mais detalhes, avisando quem é o viado aqui da equipe. É, mano. Porque eu não sabia. O Paulão que fala gauchês, cara. É verdade, cara. É verdade. Olha o ministro sem vergonha, né? É, já tá passando pro outro, cara. Eu não sou o gaúcho, porque o gaúcho dá o cu sem vergonhice, cara. Né? Dá o cu pro esporte. Porque eu não sabia que havia um homossexual entre nós, né? Então se eu soubesse, eu não vim aqui, pô. Trazia camisinha, né? Retroalimentação. Chegou também um e-mail do Rafael Molina. O que, que ele diz aí, alemão? Olha, o Rafael Molina, famoso aluno do Zé. Isso. Muito fã nosso, né, cara? Muito. Ele tá empolgado com o Torço Chanchado, não tá? Sá. Vinícius, nessas horas você tem. Se é que você não tem Twitter, é uma coisa boa numa hora dessa, cara. Porque tem umas pessoas empolgadas, não tem? Tem. Com vontade. Com vontade, exatamente. E conversa bastante, assim. É legal, assim. Eu gosto de fã empolgado. Legal. Vai. Rafael. Bom, ele diz: fala aí, galera do Tois. Aqui quem fala é Rafael Molina. Mora em Araçatuba. Onde? De onde? Araçariguama. Mora em Araçatuba e descobriu o Tosco Chanchado através da infelicidade do Zé de contar que participava de um podcast. Como é isso assim, aí? Zé? Foi, eu não lembro por que raios. Ah, eu devo ter feito, logo no começo do ano, algum comentário que eu tirei do Nerdcast, eu acho. Assim, mas aí eu dei a fonte. Não, mas aí eu dei a fonte. Falei, ó, isso aí, gente, isso aí não fui eu que pensei, não. Isso aí veio de um podcast, chama Nerdcast, não sei se alguém ouve Nerdcast. Ladrão de cast. E o Rafael falou que ouviu o Nerdcast, daí eu comentei com ele que eu também tinha um podcast e passei o endereço. Então foi mais ou menos assim. E ele não conhecia. Não conhecia, obviamente, eu tô se chanchar. É uma bela história. Rafael. Isso. Bom, ele diz, fui comprovar... Nossa, como que procurar virou comprovar, né? Ele diz, fui procurar o podcast que ele participava. Mentira, você não foi procurar, que ele passou o endereço pra você. Você foi direto. Ele foi procurar ouvir, pô. Assim, qual será o podcast, né, que o tio Zé participa, né? Tio Zé... Ah, dormir. Desde então não paro de ouvir. Olha, ele é surdo. Desde então não paro de ouvir. Que merda. Meu primeiro episódio foi o 47, seguido pelo 25. É bem, né? Bons qual episódios. É o 47? Isso é coisa de cabaço. E o 25? Boa sequência. 25, Defeito das Mulheres, eu acho. Sei lá, cara. É, acho que é Defeito das Mulheres. Virou rotina toda a aula do Zé eu contar piadas internas que ouço no podcast e só eu e ele rirmos. Nossa! É. A gente tem... chama isso de relationship. Qual que é a palavra em português, cara? Ô, Rafael, você tá dando uma de filho da puta, hein, cara? Você tá me comprometendo. É uma outra visão de relação aluno-professor. É, não tem, não. Não, gente, pera aí, porra. Rafael, continua aqui. Não continua, não. Não, pera aí. Eu que sou não, pera aí. Rafael, você explica essa porra direito, vai. Para com isso aí, caralho. Nós rimos juntos. Que merda é essa, mano? Fica um olhando pro outro. Parece aquele tipo de casamento. É. Né? Rir junto. É. Troca de olhares, né? Não, véio? Senhor. Ô, Rafael, seja homem, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Manda outro e-mail aí, se desculpa, cara. Puta que pariu. Ele diz aqui, vai, deixa eu tirar. Sempre procuramos sentar na mesma mesa na hora do almoço. Não. Gosto de ver mastigar o bife e chupar o macarrão. É. Que louco. Tá bom, já. Ó, essa parte aí de que ele aceita até cheirar meu peido é mentira, viu? Porque ele sempre tapa o nariz, viu, cara? Não vem não, Rafael. Você tá inventando. Aí segue. Aí ele diz, sempre rimos juntos enquanto toda a sala fica sem entender. É. Ele é popularzão. Ele é o amigo do professor, entendeu? Ele é a minha simpatia. Não, e o pior é que eu tenho que ficar explicando pros outros, né? O que que tá acontecendo toda vez, né? Não, gente, isso aí é que ele ouviu lá no podcast. O que que ele tá falando, professor? Não, é que ele ouviu lá no podcast, gente. Professor, que porra é essa? Não, gente, é que ele ouviu lá no podcast, gente. Aí eu tento explicar, aí eu falo pra ele passar pros outros alunos, mas os outros alunos não querem ouvir. Sorte. Olha, é. Sorte. Agora é de verdade também, mas agora eu vou continuar. Sempre tento zoar o Zé com algo que eu vi em algum episódio e ele sempre se defende com o argumento. É tudo ficção. É tudo. É, não, sabe o que é? Deixa eu tentar explicar. É porque é claro, obviamente, que na sala dele tem na sala dele tem um monte de menininhas menores de idade, né? Ah. Ali, com 16, 17 anos. Então, obviamente, eu procuro ter uma, às vezes, uma conversa mais íntima com uma outra aluna, normal, assim, pra explicar a matéria. Normal o quê? Normal, explicar a matéria. Conversa íntima pra explicar a matéria. Uma aluna normal. É. Uma retardada. Exato. Sabe, às vezes a aluna tem vergonha, por exemplo. Ensina aqui. Ruzé, Ruzé. Tchuzé. Tchuzé. Oh, vai, termina essa porra desse e-mail logo, já perdemos muito tempo aí. Tem um monte de e-mail pra ler, cara. Vai, porra. E o Zé sempre devolve... Fala abraço logo, um abraço. E o Zé sempre devolve me chamando de cabaço. Não falando mais que a verdade, né, Zé? Não, eu não, não sou eu quem está dizendo isso. Espero que continue gravando, vocês detonam. Eletrizante. Vamos parar. Radical, cara, radical. Usa, mas detonam, porra. O Rafael deve ter nascido em outra época, né, cara? Ele gostou do episódio. Eu sempre dou risada dos episódios. Cada coisa besta. Beleza, então, Rafael. Aquele abraço. Stalker! Me deixa em paz. Mark, Mark, Mark, Mark. Retroalimentação. Recebemos aqui também um pequeno e-mail do nosso amigo Jefferson Pinto Trindade. Trindade, tá escrito aqui, Trindade. E é, gente, detalhe para o nome do menino, Jefferson com D-I-E, né? Jefferson. Pinto no meio. Não sei, isso eu não sei. Então vamos lá, gente. Meu nome é Jefferson Pinto Trindade. Imagina se fosse a menina e tivesse o nome Isadora. Isadora Pinto. Pinto Trindade! Não, isso não tem nada a ver. Tenho 15 anos, vixe, cara, 15 e anos. E sou de onde? E sou do RS. Essa é de verdade. Mas não sou gay, pois não escuto Pauta Livre. Se livrou, hein, mano. Certeza que o Jefferson é pro Leonardo Bob, eu quero o Marco lá, né, cara? Ô, Léo, ele deve chegar lá. Ô, Léo, Bob. E ele parou, é por isso que ele não ouve o Patalib News, porque o saiu, né, cara? Segue. Tenho 15 anos, sou do Rio Grande do Sul e ouço vocês desde sei lá quando. Acho que vai fazer 2 anos. Só não comento muito por preguiça. Não, faz todo sentido. Mas agora dei um jeito de comentar sempre, a cada cast lançado. Beleza. Isso. Só espero que não vire um stalker, né? Tomara. Só queria comentar sobre o cast que falaram do quanto dei risada. Ah, tá. Só queria comentar sobre o cast que falaram do quanto que dei risada. Tá? Ele quer comentar o tanto que ele riu. Faltou. O cabaço aqui ainda jantando estava ouvindo quando começaram a falar. Ruzi. Manda... E eu engasguei e não conseguia cuspir um pedaço de carne de porco que tava entalado na minha goela. Gente, quase matou um desgraçado, cara. O pior é ele pagando um boquete pra um porco. Uma pinta de porco. É. Ô, Jefferson, você tá de sacanagem. Não vou falar nada de teorias, mas se eu viajasse do tempo, iria para o futuro, comer umas vadias pra nascerem filhos meus lá. Você pode fazer isso hoje também, tá, cara? Isso aí não precisa ser no futuro. É, você vai comer hoje. Mas parece que ele tem uma explicação pra isso. Cara. Isso. Assim, quando voltasse pro presente, voltaria pro passado. Mataria meu avô, assim eu não nasceria. Meus filhos não nasceriam. Eu não voltaria no tempo, nada aconteceria, mas eu estaria vivo, já que eu não voltei no tempo. Então você já deve ter entendido o que eu disse, se não, que se foda. Então que se foda, vai. Que se foda, porque não faz a menor... depois eu acho que eu vou tentar ler isso aí. O nome dele é Jefferson. É Jefferson, né? Esse cast... Esse cast foi bem interessante por terem tratado de um assunto que não é muito a cara de vocês. Viagens no tempo. Realmente, a gente nunca tinha viajado no tempo até então, né? Não. Não é muito a cara da gente. A gente não costuma fazer isso, não. Eu, propriamente, adorei. Dei tanta, mas tanta risada mesmo, que dei chegava... Tanta, mas tanta, sim. Conta. Não, peraí, isso eu faço questão de ler de novo. Dei tanto. É. Esse cast foi bem interessante por terem tratado de um assunto que não é muito a cara de vocês. Viagem no tempo. Eu, propriamente, adorei. Dei tanta, mas tanta risada... mesmo que chegava a chorar de Thunder Here. Enfim, um ótimo cast, como sempre. Continue assim e vai se fuder, Nicolau. Seja legal, cara. O cara, gente. Isso aqui é ter moral, né, velho? Nicolau sem moral. Que absurdo, cara. Nicolau sem moral. Segue, José, segue. O cara continua. Ele já fala, cara. Ô, louco, mano. Ainda bem que esse cara não comenta muito, porque se toda vez tiver um desse tamanho. E existe um filme feito pela BBC de Londres, se não me engano, chamado Perguntas Frequentes sobre Viagem no Tempo. Que é muito bem feito, bem nerd mesmo. O Nicolau vai adorar. Tem todas essas teorias. Nossa, quanto teca! Tem todas as teorias, tanto tempo. Tem. Thunder. E é muito. E é muito bem feito. Se, como é que é? Bem feito e bem humorado. Vejam porque é impossível não se amarrar. Oh, porra, vocês estão de sacanagem. Oh, pera aí. Hoje é o dia. Nossa, você detonou usando essa palavra, viu, cara? Amarradão nesse cara. É. Só pode ser o Celso. Sim, gente, certeza que é. Descolado. É impossível não se amarrar e querer conhecer mais sobre o assunto depois desse filme. Deixei aqui o link para um site que vocês possam comprar o filme. É, eu não vou pagar isso, mas o site do tio Tourinho lá tava fora do ar. Então vocês que procurem depois lá, se não acharem que se foda também. É, ele escreve geralmente assim, 15 linhas e termina. Que se você não entendeu o que eu falei, que se foda. A gente podia ler o nome dele embaixo, que se foda, né? Tem mais aí? Só pra terminar, deixa esse clássico dos cabaços que devia ter ido pra trilha sonora do episódio 47. Ah, isso é coisa de cabaço. Por favor, ouçam e irão me entender. Ah, não vamos ouvir não, né? Não, passa. Não, outra vez nós já perdemos maior tempo ouvindo... É, que se foda, né? Que se foda. No fim, que se foda. É muito gaúcho pro meu gosto. É, enfim, desculpe pelo e-mail enorme. Não. Mas espero que seja lido na retroalimentação. G.G, o que eu não tenho a menor ideia do que significa. Gay. Ah, tá. Gay gordo. Continua, olha o final. Abraços e beijo na boca murcha do seu Nonô e até o próximo podcast. PS, sim, tem essa mania de escrever tudo certinho. Nossa, mas você errou um monte. Você errou, inclusive, o seu nome, o desgraçado. Ó, agora, vai, eu vou deixar... Seu Nonô, ó, se defenda aí, ele vai querer beijar sua boca, cara. O Dyferson. O seu Nonô falou que você é muito nojento pra ele. Beleza, Dyferson, aquele abraço. O Dyferson é foda. Retroalimentação. Recebemos também um e-mail de Sandro Rojo, o ilustrador do Tosco Chanchado e de outros podcasts também, né? O cara Tá traindo a gente. É, tá com putaria aí. Não, é, isso aí é jogo duplo, né, cara? Liga casar. Muito bom o podcast, nerd. Não entendi porra nenhuma, fim. Aí não entendeu, ele vai querer comentar ainda, cara. Não vamos ler, não, mano. Não sabe nem escrever também. Não, mas o Nori sempre tem uma teoria furada, maluca. Vai, Vinícius, tenta, termina aí. Essa história de pessoa que o tempo passa mais devagar, que você acha que as pessoas envelhecem muito mais que você. E não é só isso. É verdade. Comprando tem... também as facas Guinzo, você... Guinzo. Isso tem um nome. É Siririca, baby. Ô, oh, meu, coma. Coma, não. Porque isso é como, o cara deita lá, fica em coma e as pessoas envelhecem muito mais. É, segundo, cara, mas a pessoa envelhece ou desgraça? Ele acha que a pessoa em coma não envelhece. Não, é um cabaço, velho. Pelo amor de Deus. Ó, olha lá, lê aí, aproveita a teoria dele. O cara entra em coma e acorda 15 anos depois. Ele não está de volta no futuro, mas a cabeça dele está 15 anos atrás. Nossa. Isso pode ser, pode ser. É mental pro futuro. Né? É verdade. Abração, seus lindos. PS, manda o Zé embora. Ele tá falando como um nerd. Você come um nerd? Não, mas eu como mulher, pelo menos. Eu não sou igual esse japonês viado aí, pô. Fala o pin dele logo, Zé. Japonês, né, amor? Não, precisa. Por isso que você acha que ele não come ninguém. Se sinta o perna um dia, né? É, ó. É, eu sempre quando eu tô... Você é um japonês, né, cara? PlayStation 2. Não, mas é, e no PS2 dele? O que que ele diz? No Wikipedia achei a equação do Rosé. Rosé Equation. Tem o Rosé Equation. Existe mesmo isso aí, cara? Nossa, eu não vou ler em inglês, não, velho. Não, nem dá. Só vamos ler o que é mais ou menos. Não, aí. Vamos chamar a tradutora do Google pra ler isso aí, então, né? A equação Rosé é a equação que relaciona o ganho RMS de uma antena a erros de superfície aleatórios. A equação é aplicável para refletores parabólicos e antenas, e recentemente estendido para matrizes faseadas. A equação foi nomeada assim após Jean-Louzé introduzir a equação em um artigo que ele escreveu em 1952. Puta que pariu, mano. Quem copiou essa porcaria do Wikipédia foi o Lazarento do Norirrojo, o cara que desenhou os integrantes do Tosco Chanchada. Quem quiser mandar ele tomar no cu por ter mandado essa bosta, xingue muito ele no Twitter, que é @rojosaurus. Toma no cu, cara chato, véi aí. Tô falando que o Nori tem um problema sério. Ô, Japa, vai tomar no seu cu. E-mail aqui do Davi Monteiro Dantas. Olha, olha. Mas ele assina meio estranho aí no e-mail, né? É, tá, aqui tá assinado como Davi Aldo. Porra, mas que porra é essa? Não sei, mas o Perna disse que pode ser o Davi Eitik. Eu, pelo e-mail lá tá Z8 Davi, né? Ah, ele mesmo. Ah, cabaço conhecido já. Sim. Davi 8, 27 anos, Fortaleza, Ceará. Olá, Teusquinhas. Legal tema. Só algumas explicações extras. Quando se viaja com velocidade próximas à da luz... Além da dilatação temporal, existe a dilatação anal. Eita! Uau! Uau! Uau! A massa do ânus também dele. Cresce de acordo com a velocidade do pinto. É uma hemorroida, então, que sai. Nossa, uma, que... um prolapso, né, pô, cara? Pô, Davi, você tá viajando, hein? É, mano. Não assim, nada a ver o assunto. Assim, a pênis, partícula bem leves, poderia alcançar essas velocidades. É o Henry Sobel, né? Que leu ali, né? É implicante que nunca iria mais observar um ser vivo viajando tão rápido fast. Tão rápido ou fast. Tão rápido ou so fast. Viagens ao passado não são previstas em relatividade, pois nada anda mais rápido que a luz no vácuo. Ano passado encontraram no CERN, que é o acelerador lá, né, suíço, umas partículas que supostamente eram mais velozes, mas no fim das contas era um cabo solto que atrapalhou as medidas. Olha aí, puta, hein? Que pariu. Olha, eu vou discordar dele, porque no Cavaleiro do Zodíaco, quando eles ultrapassam o sétimo sentido lá, eles podem vir. Eles podem lutar, se locomover numa velocidade superior à da luz, cara. Então, pronto. Fim, acabou. Você está errado, Davi. Você está errado, Davi. Sinto muito. Tem um link aqui inútil que a gente vai ignorar. É, sem condição. Digita sétimo sentido na Wikipédia. Pô, peraí. Parece que agora alguém vai explicar aquela porra daquela teoria do Vinícius que você não volta pra antes da máquina lá. Vamos ver se agora ele consegue explicar. Vamos ver. Vamos ver isso aí. É que eu não entendo também. Eu só falei por... só pra dar a linha, só. Vai. Uma máquina que permitiria viajar até o momento da criação dela é um conceito parecido com de um backup de computador. Olha. Vamos ver. Mas não envolveria a relatividade. Ela salvaria todas as informações dos dias que foi criada em diante para acessá-lo depois. Tá vendo isso? Como era fácil? Ah, mas porra, eu não sou nerd, caralho. O cara deve ter lido em algum lugar, cara. Eu só sabia que tinha o bagulho. Ele falou que quando você cria uma máquina, a máquina na verdade é um HDzão que vai gravando todos os seus dias. Aí quando você quer voltar... Pra... Não, é tipo uma... Não fez sentido nenhum, cara. Não faz. O que ele quis dizer... Comparou. Encabaciou. Ah. Pulando os parágrafos chatos, é bem legal especular sobre viagens ao passado. A maioria dos filmes e obras abordam, fora as limitações do paradoxo, a ideia de destino, misturada com a moral de um erro sem conserto, com a máxima de que por mais que se tente corrigir algo, nossa, cara. Cara, quando o cara escreve com português muito bonito, é difícil de ler. Não, né, quando cara? O cara fala tirando os parágrafos chatos, ele esqueceu de tirar esse, né? Esqueceu de tirar os próximos parágrafos chatos. Vai, segue, porra. Isso sempre vai levar em uma situação pior e nunca resolvida, refletindo a angústia e da insatisfação humana com as amarras do tempo e nos acomodando / amadurecendo a Vivi. Não. Cara, não, peraí. Acabou. Ele tá seguindo a cartilha Norirrojo de trollar o cara que tá lendo o bagulho, mano. Ele tá fazendo isso pra zoar, porque não é possível, não faz o menor sentido, cara. A vive sem se arrepender do que foi feito ou nos indagar bastante antes de tomarmos uma Coca-Cola. O programa foi excelente, com um áudio bem mais melhor. Melhor. Que já estava bom desde a retroalimentação passada. Olha, o primeiro cara que falou bem do áudio, cara. É, não, mas... Na verdade, não é tão cabaço assim, não. Tem... Não, só idiota. Tem uma meia dúzia aí que... Só é chato pra caralho. Seja legal aí, ô. Você Davi, tá... Davi Aldo. Tá só Davi Aldo nessa tá Nicolando, porra. Hein? Tá Nicolando. Só Davi Aldo nesses e-mails. Nicolando. Que bosta. Tá Nicolando. Gostei do episódio, bem humorado, em especial nas partes de confusão. Outra palavra em desuso. Confusão. Confusão, em que nem se sabia do que estava falando. Como se a gente soubesse em algum momento, né? E as opiniões de quatro palavras do seu Nonô, além da parte de zoarem o perna por não querer roubar nenhuma ideia. É super engraçado claro, isso, né? Quando uma pessoa se recusa a ser ladrão, é um cabaço. É coisa de cabaço não roubar quando você tem oportunidade. Claro. Seu Nonô, mande um abraço pra Davi Monteiro Dantas. Ah, vai dar o cu, sem vergonha. Retroalimentação. Cara, a gente recebeu um e-mail aqui do meu irmão, cara. Ele não, ó, conste que eu não pedi pra ele mandar e-mail só pra dar número, tá? Irmão de quem, Vinícius? Do Moonwalker, né, não, cara? É do Zé. Eu tenho certeza. É a Latoya Jackson mesmo, né? Ele que morou, ele morou muitos anos com o Zé. Com o Zé. Com o de quem? Zé. Tem que pariu, né, bicho? E ele que ele que mandou e-mail pra mim e pro Perno. Então você tá lendo de xirinho. Isso não, mas você não esperou começar a ler. Ele não mandou e-mail pro Zé. Ele mandou pro Perno. Vai, porra, vai! Fala aí, perna e alemão e quem mais estiver por aí. Opa! Ah, tá. Estamos aqui o. Então me inclui, então. Estamos aqui o Anderson Meira, vulgo. Bob Sapp. Patrick Ewing. É, Patrick Ewing, tá certo. E o Anderson Meira, vulgo Dennis Rodman também. Além do alemão e do perna. Ah, eu sou o Charles Barkley. O vulgo, ah, é verdade. O vulgo não, eu mudei, Barkley. Eu sou o Magic Johnson agora. Ah, idêntico. Ah, parabéns pela nova abertura, pela retroalimentação e a frequência de episódios novos. Ou seja, nada mais do que a nossa obrigação, né? Tipo, ter uma abertura decente, fazer... Esse negócio da retroalimentação acabou que deu certo, porque, tipo, enquanto a gente vai viver a vida, o nego engana. Tem que... Né? A gente engana os outros, é. É bom, isso é bom. É bom, é bom. Esse episódio, como sempre, ficou bom pra caralho, só que o mais engraçado não foram as piadas, e sim o total descaso dos participantes em falar algo com algum sentido. Ou seja, foi ah, um episódio... isso, porra, ou seja, foi um episódio como qualquer outro Tosco Chanchada, né? É, claro. Nada de novo. A partir do momento que a gente tiver que estudar pra fazer um episódio, mano. É, eu paro. Eu paro também, eu passo a bola, velho. Pelo menos não tentaram chegar em uma conclusão nerd, graças a Deus. E o Nicolau aparece só pra continuar cabaceando os episódios. Não, não é cabaceando, é Nicolau. Como é que é mesmo? Nicolauziano. É um conceito, cara, Nicolau. Meu irmão tá puto que meu irmão não foi convidado pro casamento do Nicolau, né, irmão? Você foi convidado pro casamento do Nicolau, eu irmão? Eu fui, mas não fui, então você foi. Então não vem levantar esse assunto, né? E respondendo a pergunta do final do cast, se eu pudesse roubar uma ideia e voltar no tempo, eu ia tomar o lugar do Napoleão. Mas, conhecendo os erros que ele cometeu, acertaria todas as estratégias, venceria todas as batalhas. Depois de um tempo, eu ia me tornar o imperador do mundo. Sem gasto, mas sem gasto também, meu. Foi sem gasto, hein, velho. Mas se ele fosse imperador do mundo, eu não ia comer as meninas da Coca-Cola, as meninas da Playboy, de todo mundo, né? Não, mano, primeiro, tudo escrava dele, se ele fosse imperador do mundo, na época do Napoleão, ele não ia viver até eu inventar a Playboy. Fim. Sim, ele ia ter 1,40m. Fim. Mas provavelmente ele... se ele fosse imperador do mundo, ele ia criar uma dinastia e o filho dele seria imperador do mundo, não, ou bisneto, não, ou tetraneto dele. Mas vocês estão esquecendo uma coisa importante, ele tem a máquina do tempo, porra. É verdade, ele pode depois... Ah, eu também tenho, eu vou lá e não deixo ele ser o imperador do mundo, então, porra. Claro, você vai pegar sua Thompson, sua roupa de Zé Pilintra. Eu vou aparecer lá. Ele sua vai... garrucha. A cabeça do Nicolau, que já virou um troféu, né? Você já matou. Eu ia matar o Nicolau se ele fosse numa época caminho. Eu tô pensando em matar ele agora, na verdade. Ô, o cara só pensa em dinheiro, mano. É, mó ganancioso. Fiz uma montagem tosca pro... O Zé. Zé. É isso aí, ouvintes do Tosco Chanchada. Vocês que... Zé. Vocês que estão ouvindo o Tosco Chanchada aí, se reúnam com os amigos e mandem gravações pra gente, né? Falando... Zé. Mas pois é uma gravação em vídeo, né? Então não tem pode graça ser, né? Nenhuma. Podia ser em né? vídeo pra gente colocar no site e tal. Eu autorizo o uso, né, ô, seus filhos da puta. Pede pro seu pai, pra sua mãe falar o Zé também. É, e não vou aceitar de menor de idade, viu? Só o Zé. Que... Só o Zé. E votem aí qual foi a montagem do Rosé que ficou melhor. Se foi a do Lucas Ferreira ou se foi a do Charles Barkley, né? Que foi... As duas vão estar aí no. As duas vão estar aí no post também, as duas montagens do. As duas não, a minha tá lá. Então, se o irmão do Rosé quiser colocar. mas como ele não tem acesso, então eu já ganhei. Já ganhou. Beleza? Lucas, até mais tarde. Ui. Retroalimentação. Recebemos também. Tava demorando, né, cara? Tava demorando. Recebemos também um e-mail aí do Gabriel Moto. Quer ler, senhor? Quer ler? Não. É, então, só tô aqui pra atrapalhar, velho. É verdade? Deu pra perceber, né? Vamos lá. Fala galera do Tosco, aqui quem fala é Gabriel Moto de São Paulo. Ouço o Tosco há um bom tempo, mas fiquei com receio de mandar esse e-mail, pois tenho 16 anos e tenho medo do Zé me bulinar. Comer. Me furar. Furar passar a rola. Deixar claro pro Gabrielzinho aí, ó, meu querido amigo, que eu sou heterossexual, tá? Então não tem nenhum problema com sua bunda suja não aí, pode ficar sossegado. Mas enfim, tive que mandar este e-mail porque estou surpreendido. Quem diria que o Tosco Chanchada conseguiria me ensinar sobre viagem no tempo? Puta que pariu, hein? Só se fosse um analfabeto para aprender alguma coisa com o Tosco. Há muito tempo, quando eu estava ouvindo o We Are Geeks, inclusive um pouquinho antes de vocês participarem do programa deles, ouvi um programa onde eles falam de viagem no tempo e simplesmente não entendi nada. E ainda não acredito que a língua presa do Vinícius conseguiu explicar. Peraí, que a língua presa. Ele falou que a língua presa do Vinícius. Nossa, a língua não é presa, mano. É presa? É pigueza. P-G-A-Z-A. P-G-A-Z-A. P-G-A. Pigaça. Pigaça. É P... G-U-E com trena, vai. Vou pôr trena. Pode pôr trena. Não, não pode. Ah, não vou pôr trena assim, porque sou eu que falo assim. Trena de medidas. É verdade. Ai, nossa, me queimei. Continua. Não, nem existe mais isso aí. Vai de mal pior. Vai. Enfim, tive que mandar esse meu primeiro e-mail pra vocês, já que ainda não entendo os porras loucas como vocês conseguiram me explicar essa merda toda. Nossa, mantenham um ótimo trabalho e abraços. Gabriel Moto. Cara. Vamos falar pra ele a verdade agora? Ai. Não, antes de você falar a verdade, cara, eu queria só falar o seguinte. Quem manda esse negócio de e-mail assinando embaixo? Send from my iPhone. Cara. É. Pô, é um playboy, né, cara? Tem 15 anos não, e tem um iPhone. Eu tenho duas considerações a fazer, cara. Vai lá. O cara é um cara de 16 anos e tem medo do Zé bulinar ele. Uhum. Meu, por que o cara tem esse medo, cara? Será que ele não vai resistir? Ele não se garante? Eu acho que se ele fosse um daqueles gordo tosso do peludo, ele não ia ter esse medo. Então quer dizer que eu acho que ele é meio meiguinho. Eu acho que ele é ossudo. Olha, eu acho que apesar dele ter 16 anos, a chance dele ser maior do que eu é muito grande. Afinal de contas, poucas pessoas no mundo são menores do que eu. Só os Smurfs. Talvez os Hobbits. Talvez. Então, meu filho, Gabriel, mesmo que você viesse a ser bulinado por um, né? Professor. Que não sou eu não faria isso. Claro. Se ele tivesse o meu tamanho, você conseguiria se defender tranquilamente, viu, cara? Então, fique tranquilo. Agora, qual é a outra consideração, Vitor? Por que ele acha que aprendeu alguma coisa? Tá vendo, cara? Tá vendo como a galera leva a sério, que ele acha que aprendeu mesmo, né? Cara, sim. Vai estudar, o Yargi, que é melhor, eu tenho certeza que ele acredita de fato que aprendeu Isaac Newton coisa. Inventou a gravidade, cara. Eu acho que ele acredita mesmo nisso. Senhor, não mande abraço. Thomas Edison inventou o relâmpago, né? Já que você realmente escuta o que a gente fala, Gabriel, e leva a sério, e anota no seu caderno... Vira homem. Por favor, cara, não escreve mais send from my iPhone no final de nenhum e-mail, cara. Tá? Nem... Fica uma dica pra você. E nem entendo com I no começo também. Isso. E nem há muito tempo com A sem H, tá? Abraço! Retroalimentação. Ela já percebeu, pera. Lê esse aí, já que você curte o cara, pera. Já que você é pagalasca dele. Não, o cara é gente boa pro caramba. Pagalasca. Que isso? Você vai pegar um sapinho aí na boca, você vai ver só. Não, chegou um e-mail aqui do Pet Frog. Sapinho. O sapinho faz a um. Caralho. E o bicho? Oh, eu acho que aqui no Toro Chanchada a gente devia chamar o cara só de sapo gordo, né, cara? É melhor que Fat Frog. É, a gente ia abolir o inglês aqui, mas não deu muito certo. É muito difícil, mas sapo gordo é fácil, né, cara? É, por mim, beleza. Então vamos só de sapo gordo a partir sapo de hoje. Sapo gordo, tá? Hein? Isso, sapo gordo. Fábio Aissar, o sapo gordo. É isso aí. Eles dizem o seguinte: viagem no tempo é um tema muito louco. As teorias são muito alucinadas. Alucinadas. Nossa, a coisa tá. Cara, tem muita gente voltando no tempo, cara. Então, não, mas isso aí é coisa de louco de ácido, né, cara? Alucinado. Peraí, o que já rolou hoje? Eletrizante, detonam, alucinado. Teve mais, né? Confusões. Confusões. Nossa, bicho. Tá foda, cara. Hein, cara? Teve várias. Picardias. Aventuras. Neste episódio, a casa caiu. Vinícius vive batendo no peito. Eu não sou nerd, cara, mas citou Stephen Hawking. Se a viagem no tempo fosse possível, estaríamos sendo visitados por excursões de pessoas do futuro. Isso é verdade. Defendeu a teoria dos multiversos, que são os mundos paralelos, e pra completar, mostrou conhecimento de mitologia grega falando discretamente sobre Prometeus. Vai, Vinícius. Defende-se, Vinícius. Defende-se. Okay. Peraí, deixa ele fechar aqui, peraí. Não, vai, vamos lá. Não adianta, senhores. Assumam vossas nerditude. Nerditude. Mais um Vossas ótimo episódio. Nerditude. É, mais um episódio. Não, vamos criar o grupo de pagode já aqui. É. O Nerditude Sênior, né? Pô, tá aí, né, cara? Tá aí, né? Verdade, pô, verdade. Como seria a versão de Nerditude Sênior da música Tanajura, né, cara? Assim, não, tem. Tô chegando na Campus Party. Ah, curti, minha cara. Hoje, aliás, curtir hoje faz muito mais sentido. Curtir, né? Curtir e ter um joinha lá. Dá um joinha lá da galera. Vou encontrar lá o Torinho, o Goelz e um monte de cabaço. Ai, cara. Vai lá, Vinícius, quer se defender, cara? Ó, eu falo que eu vejo direto no Discovery Channel, aquele The Universe. Tem a série do Stephen Hawking que passa. Tô sempre assistindo, inclusive aqueles de ET, alienígena do passado. Assisto tudo essas porra mesmo. Prometheus eu aprendi no God of War, cara. Quando o God of War salva o cara lá. Ele não prometeu nada também. Não prometeu nada, mas eu lembro que tinha o Lando do Fogo lá, né, mano? Que... Não, mas é aquela, a mitologia grega a gente aprende do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Velocidade da Luz também. E assistir televisão tá não é coisa lá. De nerd, por enquanto. É. Exatamente. Oh, eu, se eu fosse me definir, eu ia me definir como um atleta popular. Que absurdo. Não, se eu fosse um estereótipo, qual que eu seria, velho? Eu ia ser um atleta popular, não tem o que falar. Certeza. Afinal, rugby. E futebol tá ali. Tá, tamo ali, tamo junto ali. Ó. Pratica o esporte que ninguém conhece. Tem bola, sim. Já é igual futebol. É. Até a playball. Control mais. Abraço control mais. Pro nosso amigo Fábio Fat Frog, então. Sapo gordo. Que tem o podcast. Ei, perna. Sapo... Ah, enfim, cara. É o Fat Frog. É que o perna é pra galáxia. Idiota, filha da puta. Que isso, cara. Deve ser gordo e fedido o sapo ainda. Pronto. Retroalimentação. Vamos agradecer também a galera que comentou neste episódio, né? Só que eu quero deixar um aviso que o Tosco Chanchada, cara, já teve muito mais comentários, hein? Nós tivemos episódios aí que chegou na casa dos 160 comentários, cara. Então, eu acho que a gente precisava ter pelo menos uns 200 comentários aí nos próximos, hein? Quando você for comentar, cabaço, aperta umas 5 vezes lá. Igual teve um cara aí que comentou 2 vezes, é a mesma coisa, né, meu? Depois ele apagou. É um cabaço. Um abraço, então, pro Wesley Pires, que quase escreveu first, né, cara? Se segurou pra não escrever first. Pois. E um abraço também pra Lidiane Bruno, né, que é a mulher do Jeff, não é ela que é a mulher do Jeff? É, ela mesmo. Isso. Tá. Um abraço pro Marcos Orgida... O Gênio do Mal. E que ele cita lá aquele filme A Ressaca, né? Que eu achei uma bosta, que é cara. Ruim pra caralho, o filme é muito ruim. Sério mesmo, achei um filme terrivelmente ruim, cara. Sim, que eles fazem uma viagem no tempo dentro de uma banheira, né, cara? Isso, é. Na verdade, de uma jacuzzi, né? É uma jacuzzi, cai cerveja lá nos equipamentos. Isso. Lá, dá um curto e... Essa é a história. Então. Mas você sabe que o nome do filme original é Hot Tub Time Machine, né? Ou seja, uma jacuzzi máquina do tempo. E os caras traduziram como Ressaca. Né? É exatamente como o cara falou ali, né? Leonardo... Irmão do Rafael Molina. É, deve ser mesmo, né? Leonardo Molina. Abraço, Leonardo Molina. Irmão do Rafael Molina. Muito bom. O Leonardo Molina achou muito bom esse filme, inclusive. Qual é o mau gosto do Leonardo Molina. Abraço também pro Rafael Poli, que deixou um vídeo do Stephen Hawking aqui. É, ele falou que o vídeo explica muito bem a viagem no tempo e eu cliquei lá, só tem falando sobre... Nem lembro o que era. Multiverso. Criação do universo. Mas jacuzzi. Jacuzzi que viajam no tempo. É. Agora começou a putaria aqui do irmão do Zé, né? Você tá louco? Não, não é não. Não, não é. Primo. Primo do Zé, Lucas Oliveira. Esse não é meu parente, não. Foi ele que pensou primeiro, né, na campanha, no movimento, isso, no partido. Ele que deu o pontapé. Start. Ele que deu o pontapé pra campanha Nicolau Seja Legal. Seja Legal, né? Aí acrescentaram aqui, Nicolau Seja Legal, e se der um tempo, pega no meu pão. Que foi do Sam Tommy Joke, Joke Tommy. Isso aí dia... é o Santi Piada Tommy. Tommy Piada. É, não, é, ninguém, é, ninguém vai falar sou... mais em inglês, esses postos. É, o Santo toma piada. É. Isso. Tommy do Power Ranger. Um abraço também pro Vinícius Prata, que tem, sei lá, toque, né, cara? Porque fica clicando duas vezes lá, o cara tem que comentar mais de duas vezes. Mas tá certo, é pra dar mais comentário. Sim, pra dar ibope. Tem um outro Vinícius, é o mesmo, será? É um outro Vinícius que fala mal do som, né? Ah, tá. É. Um abraço pra Tayane Suzuki. Tá todo nervosinho, né, tá cara? Bravo, tá bravo. Né? Escreveu até foder em maiúsculo ainda. Ui. Tá gosta de coisa grande. É. Pro Neto Gabriel K10... Que cabaço, né, cara? Deve ser Keitinho. É. Ele quer fã do Ben 10, né? Keitinho. Assiste o Ben 10. Não, não. Pro Terence. Terence, que deixou o nome do blog aqui, a gente vai ignorar. Chico do Couto? Que nome engraçado. Não pode ser verdade. Seu nome, isso, cara. Francisco do Couto. Será, velho? É, Couto tá comendo ele, né? Francisco Couto. Francisco Couto. Abraço também pro Stuart. Não, Stuart é nome em inglês, não vamos falar mais não também. É Eduardo. É Stuart. A partir de agora é Eduardo. Stuart. Não, mas ele tem um segundo nome que não tem nada a ver com o Stuart, não é ele? Legal. Tipo, é Stuart Rafael. É o Pintinho Lindo. Não é ele que é... Sei lá, pô. Não é ele que é aquele tipo Stuart Rafael, tipo, deve tem um nome. Ser. Aqui se deve. Stuart Lourenço, sei lá. É, who the hell cares, né? Um abraço também pro Nano Stoski. Saúde. O cara tem nome. Nome de vodka barata, né, cara? Stoski. Um abraço pro Thiago Miro. Thiago Miro é igual o Valdomiro, né? Vardomiro. Abraço pro Cavalo Amarelo. Cavalo Amarelo, né? Pulou a janela. Um abraço também pro Silêncio do Bom. Ai, cara. Bosta. Abraço também pra Caio César do Farrazine. Ah, você falou o blog do cara. Falou. Nossa. Corta isso aí, perna. Alessandro Leite. Costa do Leitinho. Falou aí do filme Cavalo de Troia. Livro, né? Do livro. É né? O livro? É o livro, é o livro. O cara só livro tá em negrito. Né? Da Operação Cavalo de Troia. Aliás, eu acho que isso aí já tá. Ai, Operação cara. Cavalo de Troia 2099, né, cara? Porque parece que não tem fim essa série de livros aí. Eu nem sei o que é essa bosta. Eu nunca ouvi falar, perna. É o tal do acho que é JJ. Tolkien. Benitez. Não sei, Benito. Ah, não sei. Deixa eu ver. JJ vai. Torres. Enfim, whatever. Whatever não, porra. Whatever não, foda-se. Que seja, foda-se. É, que seja. Que seja. Usa whatever não, usa que seja. Abraço também pro Vinícius Maciel. Que adorou as revistas de bolas que o Vinícius criou. É verdade. Isso. Cara. Um abraço pro Gumitim. Fabrício Romano, mas quando nós não vamos falar mais nada em estrangeiro, vamos falar Fabrício de Roma. É. Cidadão de Roma. Que fez questão de fazer uma transcrição aqui do trecho, que pra ele deve ser o mais divertido, né? Ele foi muito engraçado. Fez uma transcrição de um trecho lá que realmente não faz o menor sentido, como os outros 99,9% do programa. Um abraço para o Leonardo. O Leonardo que fez um comentário aqui que eu acho que vale a pena ser lido, né? Ele diz assim, ó, esse episódio mostra que existem nerds não cabaços. Exatamente, cara. E eu exatamente concluí dizendo, na verdade, também você não precisa nem ser virgem pra poder ser inteligente, né? Existe pessoa inteligente que come os outros, né, cara? Tem. Ou os outros não, pera aí. Os outros seres humanos, do sexo oposto, ó. Os outros seres humanos. Do sexo oposto. Não melhorou e com, nada. E com pouca idade. Para. Vai se parar, vai se parar. Os outros do Lost, né, cara? Você tá se auto-queimando se assim mesmo. Não, os outros são aqueles fantasmas lá da Nicole Kidman. Lá, fumaça só os outros. Comi os outros, né, cara? É. Abraço pro Rodolfo Jofre. Stalker! Give me alone! Primo do Éder Jofre, que comentou agora lá em cima. Aí, ó, ele aí, ó, o Davi Aldo. Deve ser o mesmo. O Alexandre Luna Freire escreveu aqui, ó. Toda vez que eu saía pra beber e chegava quase de manhã em casa, sonhava em ter uma máquina do tempo pra voltar 8 horas e poder ter tempo de dormir antes de acordar. E eu completei dizendo que se dava pra voltar no tempo, dava pra continuar bebendo, né, porra? É, já parar de beber. Ah, porra não, bebe cerveja. Mas ó, claro, sim, bebendo vírgula, porra. É, você falou Alexandre, mano. Alexander é o nome do cara. Alexandre, a gente não tava vai falando isso. É verdade, tá certo. José tá certo. Novamente. José. Isso, um abraço pro meu irmão. Já agora apareceu sim. Demais essa porra desse episódio. E aí mais 8 comentários só com José, José, José, José. Inclusive isso. Tem um do Torinho no meio. Aliás, antes de fechar, né, pra tentar amarrar aquela teoria maldita do Vinícius lá de que a gente só pode viajar até o dia que a máquina foi inventada, o Silêncio do Bom deixou pra gente aqui uma explicação, né? Ele diz o seguinte, ó, a teoria de que só se pode voltar no tempo até, no máximo, no ponto onde a máquina do tempo foi criada, pode ser vista nos filmes Primer e Los Crônicos... Nossa, primeiro senhora. E os Cronicrimas. Porque em português deveria ser isso, né? Apesar que não tratem expressamente dessa forma. E não é muito difícil de entender. Diferentemente de outras teorias, nessa a máquina não viaja junto com o viajante. Ela segue seu curso normal no tempo e apenas serve como entrada e saída, né? Como se fosse um portal. Por isso que só pode voltar depois que a máquina foi inventada, porque precisa de um lugar pra sair, né? É, mas que estranho, né? Mesmo assim não dá certo. Não, dá claro certo, que faz sim. Sentido, dá alemão. Certo, sim. Então explica melhor aí, você entra na aí, máquina, porra. Digita lá 1930. E 1930, onde você tá lá, era uma montanha. Você sim. Entendeu? Não tem como, cara. Então você tem que. Você precisa da máquina pra sair. Então a máquina precisa estar lá já. Precisa de duas. Como a gente conversa, precisa de duas. Não adianta inventar uma máquina só do tempo, né? Como é que você vai fazer abrir o portal de novo pra você voltar? Tem que ter um trem... guarda-roupa. Imagina que a máquina é um guarda-roupa. Ai, vai pra Nárnia agora. É. Vai pra Nárnia. Caralho. Ah, uma geladeira. Desencana. O cara vai entrar embaixo da cama e vai sair em 1910, com o Coringão lá sendo criado. Imagina os caras do Corinthians avançando no tempo até quando chegar Libertadores. Né? Falar assim, ó, vamos aqui 100 anos que nós vamos ver o Corinthians. Aí você vê eles voltando. Cabeça baixa. Eles voltando, droga. Ou seja, se o viajante do tempo entra na máquina em um instante A, o instante B máximo que ele pode voltar, ou seja, sair, é igual ao instante em que a máquina está a funcionar pela primeira vez. Aí, esse cara é inteligente. No fim das ele contas, fala é a está mesma a funcionar. Ele, veio, ele é português, não é português? Não sei, cara. A máquina está a funcionar. Ou ele colou isso aí de algum Wikipédia PT, né? É. Ele escreve em português. Ô, Silêncio do Bom, você avisa de onde você é aí pra nós depois, irmão. E põe seu nome. Mas ele escreve fodástico. É, será um português provavelmente não. É coisa de maloqueiro, né? Ele deixa um vídeo aqui que a gente vai ignorar também. É, mas se você quiser ver, tem lá nos comentários. É, porque eu não quero. Eu quero ir embora, já acabou. Já. Bom, ficou grande hoje, né, cara? Fim dos comentários, mais alguma consideração? Não, já ficou grande demais. Pelo amor de Deus, cara, vamos parar com isso aí. Bora, então. Boa, Magic Johnson, vulgo perna, câmbio final, velho. Câmbio final? Aqui quem fala é Anderson Meira, vulgo Dennis Rodman, câmbio desligo. Aqui é Anderson Meira, vulgo Oscar Schmidt. Oh, pô, ele é branco. Neném Lago, fala Neném Lago. Aqui é Anderson Meira, vulgo Marta. Câmbio final e desligo. Beleza, galera, continue mandando suas críticas, sugestões, e-mails e, sei lá, fotos aí das suas namoradas nuas para email@toscochanchada.com. Siga-nos no Twitter. E não esquece de gravar um vídeo falando José. Abraço e até daqui 15 dias sai um novo episódio, enfim. Eu duvido. Eu tenho certeza que não. Abraço. Fui. Aqui é Anderson Omega, vulgo Domingo da Portuguesa, câmbio final.